nossas delícias ali. Sim, ali, sim, ali, de seus anjos fiéis rodeado, numa esfera de glória e de luz, junto ao Pai nos espera Jesus. Os encantos da terra não podem dar ideia do gozo dali. Se na terra os prazeres acordem, tais prazeres se findam aqui. Mas ali, as venturas eternas concorrem com o brilho perpétuo da luz, a tornar-te feliz com Jesus. Conservemos em nossa lembrança as riquezas do lindo país, e guardemos conosco a esperança de uma vida melhor, mais feliz. Pois ali, o cristão pela fé sempre alcança as riquezas do reino de luz, prometidas por Cristo Jesus. Quem quiser desfrutar a aventura que no belo país haverá, é somente pedir de alma pura que de graça Jesus lhe dará. Pois dali, todo cheio de amor, de ternura, desse amor que mostrou lá na cruz, nos atende.